colar para meninos poetas pretos periféricos viados que se suicidam, ou a busca da cura. Sejam bem viados, diz o capacho em frente ao portal. Capachos são simbólicos, normalmente viram metáforas. Aqui, metáforas são reais, entre tranquilo. Sei que a luz pode incomodar um pouco seus olhos ainda cansados pela materialidade, mas não os feche muito. Aqui é um local onde ninguém ofusca ninguém, e todos brilham incessantemente. Afinal, a vida aqui é repleta de luz. Não era isso que você veio buscar? Amar pode. Viver de poesia também. Transformamos cada beijo em sopro e cada fôlego em profunda respiração. Aproveite para se adaptar às novas asas e mergulhe. Afinal, a vida aqui é repleta de poesia. Não era isso que você veio buscar? A voz de todos ecoa como um mantra, e todos sabem a hora de calar para ouvir. Fique atento ao instante, você também saberá. Afinal, a vida aqui é repleta de compreensão. Não era isso que você veio buscar? Todas as manhãs ouvimos o canto dos pássaros, cheiramos as flores e rolamos nus em gramas úmidas antes de banhar nas águas doces que acalmam nossos corações. Há muito banzo da vida pregressa, mas a vida aqui é repleta de aconchego. Não era isso que você vinha buscar? Não se preocupe com as contradições. Nuvens poderão servir de solo e pétalas frequentemente flutuam junto da leveza das almas de nossos companheiros. Afinal, a vida aqui é repleta de leveza. Não era isso que você veio buscar? O arco-íris tem cores mescladas e aponta sempre que você escolhe quando é manhã. Afinal, a vida aqui é repleta de cores. Não era isso que você veio buscar? Ser feminino pode. Ser masculina também. Mas preferimos esses seres híbridos. Gente livre que dança ao redor das estrelas. Vê aquele cometa? É Daniel, que acabou de chegar e encontrou tudo que também buscava. Dancemos.